perguntar como vivem a amargura tão insólito. Pessoas sem paz vivendo no guetão. Sigo perguntando quando o coração pode aguentar. Refutar futuro daqueles que temem, nada sonham. Ao redor uma família, uma mulher sorrindo. Creio como deve ser maravilhoso ter um filho. Levantar sob flagelos de sua dor. Teu passado pela estrangeira vida, muitos abominam. Só o que me resta, joelhos ao chão. A visão anda embaçada, cilada. O inimigo afronta turvo, confuso. Desatino solitário, esquecido. Vazio no meio da multidão. Vida vem, vida vai avançar. Belo prêmio, todos se rendem à justiça reluzente, primo. Muitas vezes empenhado pelo avivamento. Fôlego a mais na luz de Cristo pra viver. Onde está minha fuga? Sei que traumas me reflitem nada. Vida incomum, a fé agora ela renasce. Tanta coisa aconteceu, hoje estou em paz. Sinto o teu parecer, Deus, vejo o teu sinal. Onde está minha fuga? Sei que traumas me reflitem nada. Vida incomum, a fé agora ela renasce. Tanta coisa aconteceu, hoje estou em paz. Sinto o teu parecer, Deus, vejo o teu sinal. Ordinariamente vejo luz em meio ao vale. Hoje estou ciente que se leva tempo pra curar. A ferida cicatriz, aprende com os erros. Veja bem minha tatuagem, já corri o risco. Sonhos e ilusões se juntam, querem dançar com você. Minha meta incomparável, não padece como ver. Tendo em mente que não deve se voltar atrás. Tudo que lhe prende, um passado a deriva está. A sabedoria, o pai, espero que possa me dar. Me explique no quanto um coração poderá suportar. De quebrada, amargurados, muitos na sequela. Há um trauma, desvia um bom tempo. Sua meta hoje é diferente. Fecho os olhos e me sinto bem. E que os anjos no terceiro céu digam amém. Perceptível sentimento que todos se rendem. Não apenas um momento, Lorde Cristo, todo sempre. Onde está minha fuga? Sei que traumas me revidem nada. Vida incomum, a fé agora ela renasce. Tanta coisa aconteceu, hoje estou em paz. Sinto